Sucesso, banda Lopa. O nome do sucesso é Cama Velhinha. Alô. Disponível no YouTube. No canal do Sua Música. Vem assim, ó. Meuscds.com. Tava todo mundo duvidando do nosso amor. E olha só onde a gente chegou. Tocou seu ar-condicionado pelo meu ventilador. Isso que é amor. Temos diferenças sociais. E mesmo assim fazemos inveja muitos casais. Os vizinhos estão reclamando de nós, do barulho que a cama velhinha faz. É melhor ir se acostumando, a noite só tá começando e já já tem muito mais. Os vizinhos estão reclamando de nós, do barulho que a cama velhinha faz. É melhor ir se acostumando, a noite só tá começando e já já tem muito mais. Isso é banda Loba. Meu nome de voz, esquece Loba, Cato, Loba, Brasil, Universo, Acessórios, vem assim, bebê. Meuscds.com. Tava todo mundo duvidando do nosso amor. E olha só onde a gente chegou. Tocou seu ar-condicionado pelo meu ventilador. Isso que é amor. Diferenças sociais. E mesmo assim fazemos invejar muitos casais. Os vizinhos estão reclamando de nós, de nós, do barulho que a cama velhinha faz. É melhor ir se acostumando, a noite só tá começando, tem muito mais. Os vizinhos estão reclamando de nós, do bagulho que a cama velhinha faz. É melhor ir se acostumando, a noite só tá começando e já já tem muito mais. Semana louca. E já já tem muito mais. Genael, bota a galera pra beber agora, papai, vai.